és lento e no só momento. És minha beleza pura, és o meu favo de mel. Tens carinho, tens encanto, Portugal sou todo teu. Por isso hoje eu te canto. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade tenho de ti, Portugal. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, como tu não há igual. O teu cheiro, esse teu brilho, és sempre país em flor. Eu juro que eu sou teu filho, por isso te tenho amor. És o meu favo de mel, tens carinho, tens encanto, Portugal sou todo teu. Por isso hoje eu te canto. Ai que saudade, ai que saudade tenho de ti, Portugal. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, como tu não é igual. Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e que tivesse passado um bom fim de semana. Ora então, cá estou eu mais uma vez com mais uma emissão com as manhãs românticas. E então hoje somos o 7 de março de 2023 e quanto à nossa meteoro, estamos com 3 graus, 6 a 7 à tarde, mas está um bocadinho fresco, não é? Mas é preciso esse tempinho, e se viesse um bocadinho de chuva, ainda seria melhor, que estamos com um bocadinho de falta de chuva. E então, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho, para quem está a tomar o seu cafezinho, um bom apetite a todos, e também quem vai de viagem, uma ótima viagem para todos. E vamos então começar com as nossas belas músicas, e estarei aqui então na vossa presença até ao meio-dia, das 9 até ao meio-dia, e eu chamo Lourenço, como vocês sabem, e vamos continuar então com as nossas belas músicas e mais uma música romântica mais linda do mundo. Vamos ver se é a mais linda do mundo. Então, boa escuta, uma ótima manhã e muita saúde para vocês, é o que eu desejo. Até já. See the stone set in your eyes, see the thorn.

seja meu ponto de equilíbrio, a metade que falta em mim. Seu coração tá teimando, tá desconfiado que meu amor não é seu. Para com essa loucura de dizer que não quer mais me ver e que vai me esquecer. Eu só quero saber. É você. Para de agir errado e acabar com nosso amor assim. Seja meu ponto de equilíbrio, a metade que falta em mim. Seu coração tá que o meu amor não é seu. Para com essa loucura de dizer que não quer mais me ver e que vai me esquecer. Eu só quero saber por que brigamos tanto desse jeito. Fez eu entender que a vida é nada sem horas da Nova Media e estão na presença de Lourenço. Eu não vou negar que sou louco por você, que estou maluco para te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar que você é o meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria. Eu conto da fada, minha fantasia. A paz que eu preciso para sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente. Um louco alucinado, meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Me faz eu pensar em você, esquecer de mim. Me faz eu esquecer que a vida é feita para viver. É o amor que venha como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão e fez eu entender que a vida é nada sem você. Irá foram contigo os meus desejos. Quando partiste, foram contigo os meus abraços. E vivo agora a medicar teus falsos beijos, ouvidos lisos que tu dás aos meus fracassos. Quando partiste, nunca pensei que há despedida. E é contigo naufragar a minha vida. Não te posso censurar, sei bem. Podes dar a quem quiseres calor. E 29 minutos, estamos na nossa primeira meia hora e então estamos à escuta quando partistes, Candy Oliveira, Sami Candy. E ao fim desta canção vou passar uma curta página de pub e a seguir viraremos com as nossas belas músicas românticas. Então, uma ótima manhã e boa escuta na Rádio Arcancel 96.2. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros

tem a beleza que existe em seu olhar. Tudo eu daria se eu pudesse nesta hora ficar ao menos um minuto com você. Você vindo assim no meu caminho. Horas e 43 minutos, então, e vamos com quem? Com o nosso. Ora, estamos então com o nosso Carlos Pires, com saudades de você. E quem não tem saudades de vocês, e você se tem saudades da rádio, então ligue-se à Rádio Arcancel 96.2 e estaremos aqui presentes. Então, um ótimo dia e uma ótima terça-feira para todos. Meu coração

Estamos então à escuta das Manhãs Românticas aqui na Rádio Arcanciel 96.2 com as melhores músicas portuguesas. Atrás. confusão. Tu foste mentira na minha paixão. De te perdoar, eu não sou capaz. Quiseste pôr nos olhos meus o ar. Comigo tu só querias brincadeira. Ficar contigo só fazias meia. E agora sei que não fui eu primeiro. Se tu quisesses tudo que era meu, dava-te tudo, até te dava seda. Depois de tudo culpado fui eu. E ainda bem que não aconteceu. Horas e 7 minutos e estamos à escuta então de Tony Carreira, porque é tempo que é que vens. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcancel 96.2. E vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Pois deu tanto sofrer, por que é que vens matar-me de novo, quando há pouco e pouco eu consegui renascer?

tem que ser minha. Eu quero ser só seu. Num castelo de amor, eu quero morar com você, anjo meu. Pra onde você for, eu não posso ficar sem o teu amor. Eu tenho medo da solidão. Meu amor é tanto que já não cabe no coração. De dia ou de noite, em qualquer lugar, estarei sempre pronto, juntinho de ti, só pra te amar. Você tem que ser minha, eu quero ser só seu. Num castelo de amor, eu quero morar com você, anjo meu. Você tem que ser minha, eu quero ser só seu. Num castelo de amor, eu quero morar com você, anjo meu. Num castelo de amor, eu quero morar com você, anjo meu. Ora então, são 10 horas e 20 minutos e vimos de escutar Wanderley Rodrigues, Me Leva Contigo. Então vamos continuar com as nossas músicas e desta vez tenho aqui uma música que é especial para Manuela de Araújo e para a sua colega Rosi, para o seu marido e para todas as suas colegas de trabalho e para todas as pessoas que eu conheço e não esquecendo o animador. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e que tenham um ótimo dia e tudo de bom e muita saúde. Então vamos passar, como de habitude, a sua bela canção amorosa que tem por título Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser. Par

Ora, 10 horas e 28 minutos e então tivemos a escuta da bela canção de Fernando Rodrigues, Te Amo, Te Amo. E vamos continuar com, tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Fábia e a sua sobrinha e a irmã, Fábia é a sua sobrinha e a irmã, para a sua tia Teixeira Marlene, que faz hoje, está hoje de parabéns. Então vou passar aqui uma canção que tem por título Tony Carreira, Sem Ti Não Sei Viver. Então, para ela, um ótimo dia e tudo de bom e muita saúde também. Jeito encontrar.

47 minutos e estamos à escuta de Sandra Helena. Sandra Helena, imagina. o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame, eu duvido. No calor dessa calma, eu duvido. E em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito se eu dissesse sou eu. Acredito toda briga de amor é assim. Pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame, eu duvido. No calor dessa calma, eu duvido. Que em seus sonhos não chama por mim. Que a paixão não morreu. Acredito se eu dissesse sou eu. Acredito toda briga de amor é assim. Seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito se eu dissesse sou eu. Acredito toda briga de amor é assim. Ora, são 10 horas e 52 minutos e vamos continuar com as nossas belas músicas e as nossas manhãs românticas. E então tenho aqui um disco pedido de, que é da parte de Maria de Fátima para Glória, que é a nossa animatriz das quartas-feiras. Ela estará cá amanhã a partir das 14 horas às 16. E então ela disse para eu passar uma canção dos Némanos. E que no sábado que estava lá no baile para, e que ela vá também para dar um pezinho de dança. Então vamos passar o Némanos para a Glória, que é pedido de Fátima, que diz que vai ao bailezinho e então e ela tem que ir lá também para dar um pé de dança com ela. Vamos ouvir esta canção que tem pelo título Némanos, Ai Roça, Roça. Thank you.

Ora, pois então, são 11 horas e 3 minutos e vocês estão na minha presença até ao meio-dia. E vamos então continuar com as nossas belas músicas. E ora, aí temos mais uma hora. E vamos continuar com o nosso Jorge Guerreiro, que vai estar cá no dia 22 de abril, num baile que a Rádio Arcancel organiza na Sala de Munição em São João de Belão. E então vamos ficar com um pequeno mix de Jorge Ferreira. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro, vou alugar um quarto. Ora, não é o Jorge Ferreira, não é Jorge Guerreiro, que estará cá no dia 22 de abril. Vou alugar um quarto. E também quero mandar e enviar um bom dia para o meu amigo Fulorão, que nos grava todas as emissões que, quando a gente cá está. E espero que ele vá bem, que tenha saúde e um ótimo dia para ele. E um grande abraço que eu envio. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Tem por mim, cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso. Pois então, vimos de ouvir Jorge Guerreiro, vou alugar um quarto, que é o artista que estará cá no dia 22 de abril, Jorge Guerreiro, na Sala de Munição em São João de Belão, que a Rádio Arcancel organiza o seu baile. Então, se você não tiver um dia nesse dia, pode já marcar na sua agência para você marcar já o dia que tem para lá ir dar um pezinho de dança. Olha, e vamos escutar mais uma músicazinha de Jorge Guerreiro, Bará, Bará, Bará. Encontrei um sorriso mais triste daquilo que existe a sorrir para quem não me diz. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não vi, não ouvindo a Deus que eu dizia e passava da hora. Foi pensando em ti que engoli o orgulho que eu tinha na ilusão que tu eras minha. Terei eu quem mentia para mim. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que eu dizia e passava da hora. Pensando em ti, que engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão que tu eras minha, era eu quem mentia para mim. Ora, 11:15 e vimos de ouvir Foi Pensando em Ti, banda Fusimone. E vamos continuar então com as nossas dedicatórias, e tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Miguel, para toda a sua família, para todos os seus amigos, e também não esquecendo o animador. E por minha parte, meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. E então vamos ouvir Ana Moura, Desbafado. E boa escuta e um ótimo dia. Ora, então vimos de ouvir Ana Moura, o desabafado que foi pedido da parte de Miguel para toda a sua família e todos os amigos, para todas as pessoas que o conhecem. Ora, e vamos continuar então com mais, tenho aqui mais duas dedicatórias, que o telefone não para de tocar, e vamos então, e desta vez é da parte de Arthur de Châteauneuf-sur-Loire, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem e para todo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel, e não esquecendo os animadores. Então, de minha parte, desejo-lhe um ótimo dia, tudo de bom. E então vamos ouvir aqui a nossa Rosinha, é de gatas que eu gosto. Então vamos ouvir as gatas. Então vimos de ouvir a Rosinha e a de Gatas que eu gosto. E vamos continuar então com mais uma dedicatória que é da parte de Sónia Leal. E ela pediu-me para passar então a Ruth Marlene, a Ruth Marlene com o título Cães é Festa. E então dedica esta música para o seu marido e para todo o auditório da rádio e para todos os animadores. Então, muito obrigado e passe um ótimo dia. E vamos ouvir então a Ruth Marlene.

Je t'aime, je veux te le dire. Je veux te revoir sourire. Rien que la main dans tes yeux. C'est le jour de ta séance. Rien que la main dans tes yeux. Je veux te revoir sourire. Rien que la main dans tes yeux. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire? de lumière. Et le poisson mort sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Amour s'y passe. Il faut que que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. Horas e 51 minutos, estamos então à escuta de Celina Dion, Porque Te Amo Encore. E depois vamos ficar então com o nosso Marante, a Transmontana, porque eu meto de vez em quando uma musicazinha francesa, porque há também franceses que escutam a Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então boa escuta, e estamos quase a chegar ao nosso final da emissão com as Manhãs Românticas. Tu és tão bonita, vocês são nome de santa. Conceição é minha mãe. Um sentimento a define, ela um ser tão sublime, porque é santa também. Seus olhos são estrelas em meu corpo a cintilar. Duas tochas, duas velas, por me acordo com elas, pra ela fiz um altar. É mãe em letra maior, sofre também, sente a dor, sem dizer ao coração. Um dia o ventre rasgou pra me dar vida ao nascer. Ora, 11 horas e 59 minutos, estamos a um minuto do meio-dia. E então é com esta linda canção que eu vos deixo e que acabo mais uma emissão com as manhãs românticas. E espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. E então marcaremos encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser. E amanhã vocês encontrarão o Vítor de manhã e depois à tarde a Glória, a partir das 14 horas às 16. Então desejo-vos um ótimo fim de dia e tudo de bom, muita saúde, bom apetite a todos e fiquem bem ainda à escuta da rádio da RDP Internacional. Bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. 11 horas da manhã em Portugal Continental e Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. A GNR mandou fechar uma creche ilegal em Santa Maria da Feira. Os responsáveis por este estabelecimento foram constituídos arguídos por alegadas práticas de maus-tratos a bebés e crianças. A Comissão de Trabalhadores da TAP aplaude a saída dos gestores da companhia aérea. Também o Sindicato dos Pilotos espera que a escolha do governo para liderar a empresa tenha outra visão para o futuro da TAP. Céu geralmente nublado, com algum sol, mas previsão também de chuva fraca em Portugal continental. Na Madeira, alguma chuva até o início.